Revoltado, indignado, complicado. 100% sem afeto, constante desafeto. Odeio soviético, paletó, bandidão em ação, sem perdão. Natural pra mim, buscar de boi, morrer assim. Rancoroso, malicioso, cauteloso. Louco, louco, louco. Curviana na guerra civil ou na militar. Aonde se viu um cidadão pronto pra matar. Quem vem de lá, quem vem de cá, venha devagar. Ser homem de bem, encontrei ninguém que me fizesse bem. Ser bonzinho nesse ninho, morre sozinho. Só eu sei o que passei aos seis. Escutei um sermão de um pai com sol, atitude não. A mina sofre calada, sem dizer nada com medo do cara. Reação inesperada, bota uma faca ou tapa na cara. A face escura, sofre tortura da vida dura. E tem o seu dilema, tira o seu sorriso da frente que o meu ódio vai passar. O homem revoltado, o homem revoltado. Perdeu tudo o que pobre, o homem revoltado. Humanidade, honestidade e respeito de alguém. O homem revoltado. Perdeu tudo o que pobre, o homem revoltado. Dignidade, honestidade e o respeito de alguém. Espelho, espelho meu, existe alguém mais revoltado do que eu? Espelho mágico, não é fantástico, é problemático. Esse homem não conhece o amor, só a dor e o rancor. Lunático, psicótico, psicológico. O corpo não obedece à mente. Esse homem já tornou dependente do álcool, da pedra e do pó. Só por Deus, só Deus pra ter dó. Aflição, traição, solidão. Cada dia bala, vi de tudo, cara. Sua mãe morrer na faca. Ajoelhe no chão, faz uma oração. Pede proteção, tenha fé. Zé, do candomblé, te deixa em pé. As guias que te guiam te diziam: você é amigo, até do inimigo. Você é perigo. A dor do bem, a dor do mal. E não tem clínico geral. E tem o seu dilema: antes morrer de pé do que viver de joelho. O homem revoltado. Perdeu tudo o que pobre tem. O homem revoltado. Honestidade e o respeito de alguém. O homem revoltado. Perdeu tudo o que pobre tem. O homem revoltado. Dignidade, honestidade e o respeito de alguém. Homens revoltados da norte, da sul, da leste e da oeste, venham comigo nesse grito de revolta. Canalhas. O homem revoltado cai no mundo, sai sem rumo. Mendigando, implorando, se humilhando. Debaixo da ponte, semanas que não come. Burguesia me dá azia, nojo da periferia. O homem revoltado no uísque, nos drinks sem limite. Bebe pra esquecer, esquecer, esquecer, esquecer. Sem camisa e na ironia do seu dia a dia. No momento, o sentimento, arrependimento. Age sem pensar, não consegue se controlar. O homem revoltado, quadrada na cinta. Essa é sua vida, essa é sua sina. Algemado, aprisionado, condenado. Morro, sou, besouro, poesia revoltada. Rima revoltada, aniquilada. Eu sou aquele cara que não dá boi pra canalha. E tenho o meu dilema, mostre por quê. Veio no mundão pra servir Jesus ou pra servir o cão. O homem revoltado. O homem revoltado. Perdeu tudo o que pobre. O homem revoltado. Dignidade, honestidade e o respeito de alguém. O homem revoltado. Perdeu tudo o que pobre tem. O homem revoltado. Dignidade, honestidade e o respeito de alguém. Aí, mano, que revolta o mano aqui. É a falta de, tá ligado? De compreensão do patrão. Mas a pessoa que tem um nível maior, tá ligado? Dá um salário de miséria, de migalha. Não dá pra você fazer uma compra no mercado. Não dá pra você pagar a água, a luz e a compra, tá ligado? Você pode ver uma parte de mano aí no desemprego. com incentivo do crime, tá ligado, mano? E não tem, tipo assim, o apoio de ninguém, assim, um emprego, um estudo, nada, tá ligado? Isso que me revolta, né? Todo mundo dentro d'água e ninguém poder ajudar. Spike! Spike!